eclético. Continuo cético, esperto no jogo. Não, ninguém é bobo, verdade traz no olho. Preciso tanto disso, o trago, alívio, amadrugo, rabisco, sincero e perdido. Sozinho eu me sinto triste e ferido. Fugindo, caindo, largado no abismo, vivido e sofrido. Você fala é achismo, carrego todo o sentimento de um mundo sombrio. Uma e meia mó frio, nos versos calafrio. Uma chama estranha, propago vazio. Traz palavras tossadas na brisa da calada. Viciada na rotina violenta esmagada. Eu sou guardas, uma fúria controlada. Revolta é comigo, vocês não tem nada. Silêncio é um amigo, inimigo íntimo, reflexivo, que aprimora os instintos. Instinto hoje em dia, letra e poesia. Nos bastidores da ilusão se cria magia. Revira voltas da vida, abrem as saídas. E quando fecha a cortina, a solidão bate artista. E eu tô numa correria, sobrevivendo no inferno, sofrendo com as variações climáticas do meu cérebro. Ligeiro, verdadeiro, um pouco turbulento. De malaco, ligeiro, verdadeiro, um pouco turbulento. De malaco, ligeiro, verdadeiro, um pouco turbulento. De malaco, ligeiro, verdadeiro, um pouco turbulento. De malaco, noite mó foda. Cada treta uma história, tanta foda e história. Tretas e memórias do vazio que assola. Imaginação, paranoia que assola o vazio. Desistência melancólica em nota. Segue apenas um testemunho.